quanto espera, confirmando 118.6? 118.6, filho. Ah, graças. Bom dia, 3830. São 3830, bom dia, aguarde cópia, Recife. Quatro. .704, autorizado, aliás, em colapso 10, vento 100 graus, 101. 1649, chame o centro Recife em 1251, alterna 12835. 251, 1235, 1649. Areia 2223, chama o centro Recife em 1260, alterna 1288. Recife 1260, 1288, passaria 2223. Azul 2704053, controle 120, decimal 8. Controle, Salvador, bom dia, 2704. 2704, contato radar na decolagem, suba via saída da Buca para o nível de voo 350. Via Buca 350, 2704. Do Recife, nível de voo 330, conforme rota do plano de voo, subida Buca, Jamaracaju, primeira curva à esquerda, código 5432 e o controle em 120.8. Decora da 10, Buca, Jamaracaju, 5432 e transponder, e o controle é 20.8, é o 3830. Correto, chama para puxa, estouramento. Posição 7, chamada para puxa. Solo com 2069, puxa back no box 4. Correto, chama para puxa, estouramento. Voo 2199 após o TAP, voo Serra Vita 366, 39, nada descendo para 2500 pés, hoje em dia amanhã, posso estabilizar. Voo 2199, cumpriu o controle? 2199, cumpriu. TAP, Serra Vita. Nove, quatro, oito, cinco, tem pouso autorizado, pista no zero, vento 100 graus, 109. Hello, ground, every morning, to Europa. 083 and 11, information headquarters of Security Institution, Gallery. Marker line 0, correction, Europa, 083, standing by, it's clear. Taxi voo 2069, meu nome é 5 a bordo, 3 horas, alternando 3 minutos. Sua direita via Índia, ponto de espera, torre 1895, agindo 186, ajuste 10, 16. Sente via Índia, torre 1895, agindo 186, torre. 45, alterna 12685. Recife 12545, alterna 12685, bom trabalho. Uhum. 9425, solo 59, direito 219, solo. Eu 2069, autorizado ali, aí decolar pistão no zero, vento 100 graus, 101. Então, via chegada bom, se desça para o nível de voo 060, ajuste no 016. Controle Salvador. Voo 2199, complete final do procedimento RNAV, chame a torre em 118, decimal 6. Número 2 para a Copa Campinas. Centro Guadalajara, azul 4039. Voo 2199, autorizado pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 109. Foi 069, decola 02, controle 120, vítima 8. Controle 2069, bom dia. Voo 2069, contato radar na decolagem, suba via, saída Momo, para nível de voo 370. Via Momo 370, 2069. Operador Salvador, bom dia, o Xanair 6312, tem informação, é? Xanair 6312, ação de identificação, autorizada a chegada a mar e voo na proa de ITAP, descendo para o 050, ajuste no 096. 6312, the departure is dial, after dial, Lida position, after Lida, Motiva position, after departure, right sir, call code is 5436, and Salvador departure control, 120.8. The departure is dial, after dial Lida, after Lida Motiva, and this call code is 5436. Correct, call before pushback and setup. 6304, redução de velocidade 2709. Grupo 4039, pronto para cópia? Nós cópia, 4039. Autorizado Campinas, nível de voo 320 conforme rota do plano. Subida será Dael, Lenda Motiva, primeira curva direita. Código transponder 5442 e o controle em 120.8. E Campinas, 320, rota do plano, Dael, Lida, Ponte, posição, curva direita após decolagem, 5442, controle 208. Correto, chamo para funcionamento. Funcionamento, 4029. Autorizado via Patins, a ponto de espera torre 1895, ajuste de altímetro no 0, 1, 6, canto 3230. Autorizado ponta no 7.3, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, bom dia, vou no 2199, lembrando a escuta. 2199, bom dia, táxi de Alfa, chame antes da Juliette. Alfa da Juliette vai chamar, obrigado. The pushback setup called for taxi. O 2199, Juliette, portal 612. Juliette 612, 2199. O 2069, chama centro Recife em 12545, alterno 12685. 2545, 2685, obrigado, 2099. Da 3830 autorizado, aliás, decolar, vento 100 graus, 101. Autorizado, Walter, rabita 366, 2500, pés autorizado, aeronave, reporte quando estabilizado. Sim, confirmando, autorizado, rabita 366, descendo para 2500. Termo. 366, descendo para 2500, autorizado, reporte estabilizado, 6312. Na 3304, desça para 4000 pés, autorizado voo de hábito 368, ajuste 1016. 4036. Charter, da bandeira aí, 3, request contact. De controle 1 no 20, lição 8. Mal 6, altimete 7-1-0-1-6. Soviet via April 1, India, and on holding point, tower 118-6, and Phoenix 1-0-1-6, Charter, da bandeira aí, 3. Voo 330. Voo Cajama para 330, até 3230. Salvador Azul 4039, solicita posicionamento, posição 8. Azul 4039, em poucos instantes passará o Airbus 330 da Europa sua cauda, assim mesmo na sua cauda autorizada. Chama para o táxi. Após o tráfego autorizado para o estacionamento, reportará o táxi, Azul 4039. Delta Sierra Mike 4950, call for identification, fly my position to intercept my arrival to Central Flight Level 050, QNH 1016. T-04, redução de velocidade 1909. Gente, vai continuar reduzindo. Inicie redução para 1709, forma tráfego 77, encontra assim 9 milhas com grau de speed de 1609 em redução. Gente, 3304. bordo, aqui no 24 horas e meia, alterna 2285. Táxi autorizado via Pati Índia, ponto de espera chame torre 1895, ajuste de altímetro 186, corrige, ponto de espera 186, um ajuste 10, 16. Pati Índia, 186, ponto de espera 1865. Na 3830, chame centro Recife em 12545, alterno 2685. Bom dia. Tudo bom. Como é que é que foi, Quebec? Pátio 3 para o pátio 1, posição 7, é isso mesmo? Ponte 07. Ponte 07 do pátio principal que o senhor vai, é isso mesmo? Positivo. Tem autorizado o início do reboque, chama para ingresso no pátio principal. Xalélia 312, solo 19, direita, 121, decimal 9, o solo. Solo Salvador, o Xamero 6312, livrou. É, 6312, saque de alfa, chame antes da Juliette. Não aposto da Juliette, chamará, 6312. Só para liberar totalmente o pátio. Ok, só se você não vai fazer. Gente, aí teve algum problema técnico com o 4089? Negativo. Gente, aí se eu chegar um pouquinho mais pra frente, não tem problema nenhum, porque não tem nenhum feedback nesse setor. Não, aí já tá ótimo, obrigada. NH 1016 clear GNSS procedure. After that position, we are clear to select a 2500 and 6312, Juliette, portão 08. Autorizado ingresso para o 08631. To line up and maintain, I'll have a position. 2305-04, solo 21, direito 219, solo. Voador Cruz Zulu, Manati, 1.000 pés, após a decolagem, curva direita, corredor Axé, código transponder é o 0125 e o controle de Salvador em 120.8. Fica Mike Delta, cotejamento correto, qual que é o B? Oscar Mike Delta, sim, estacionamento, táxi e decolagem, agora com a 818.6, Oscar Mike Delta. Tá, 3304. 3304, bom dia, Vax Alfa Juliette, portão 5. É, já tá passando 5, tá, 3304. Mike X-Ray Quebec, aguarde um minutinho para ingresso no pátio principal. Europa Clear, clear for take up the wind is 080 degrees, 1-2 knots. Tá, 039, observe decolagem do Airbus Europa após a Lima, tem. Qual é o término do reboque? Guardião 01, autorizado decolagem para o Açu, vento 080 graus, 12 nós, ajuste no 0 no 6, confirme o comando, só por favor. Guardião 01, copiei, está autorizado decolar para o Açu, informe por favor, só o comando e setor do voo. Para sair do posto seguro, vai sair visual litoral então, via farol da barra, e depois segue visual pelo litoral até posto seguro, acione seu código padrão e chama o controle 1.8 quando passar o farol de Itapuã, forme fora do solo. Europa 03, airborne at 25, call 120.8. Confirmando a 04, a bordo? Sim. Rota 083, radar contact on departure, climb to flight level 400 via their departure. Their departure and climb to level 400, Rota 083. Delta Serra Mike 4950, complete final GNSS procedure, contact tower in 118.6. Okay, we clear GNSS approach on way 10 and we contact the tower 118.6 along the 4950. Autorizado Salvador com fins, nível de voo 360, conforme rota do plano de voo. A subida será Argo, Uno, transição Elefa, primeira curva direita após a decolagem pista está 1-0. Código transponder é o 5455 e o controle em 120, decimal 8. Autorizado 360, conforme Arbor 1, Elefa, decola da 10, direita após 5455 no transponder, 1202, controle 1-0. Correto, chame para posicionamento, 9095. C101, mantém-se em condições visuais, 500 pés, linha do litoral, reportando no farol da barra. Reportará o farol da barra. C101, no quanto possível, seu estimado para pouso, seu estimado para ingresso na terminal ilhada. Terminal Ilhéus, 1130. Estimado ao pouso, 1230. Ciente, terminal Ilhéus, 1130. Estimado de pouso, 1230. Copiado. Autorizado, senhor, para ingresso no 7 Delta. Azul 4029, decola 28, controle 1-20-8. Controle Salvador, azul 4029. Do 4039, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível de voo 320. Via da EL 320, azul 4039. Runway 10 wind, 090 degrees, 1 knots. Autorizado ingresso, alinhar e manter, 1-7, hoje como é que deu? 0-1-6. Torres com a Mike Delta, vento 1-0-0 graus, 1-2-9, autorizado a decolar pistão 1-7.

Azul 4039, chama centro Recife na frequência 1251, alternando 1235. Recife em 1251, alternando 1235, Azul 4039, bom dia. Bom dia, Tom Fonte. Autorizado no 095, portão 3, chame para o táxi. Level 060, KMH1016. KMH1016, FDMR arrival. Let me maintain 60, level 116. Mike Delta, confirme seu estimado para pouso. Então, 150, 150. 150, tente para o meu Oscar Mike Delta, tem a frequência livre para autocorretação, chama na regra. Sete, autorizado final do procedimento, a RNAV descida para 2.500 pés, o ajuste no 016, reporte com estabilidade. 2.500, 6, informa localizada, RNAV, Delta 0, 0373. 096, 2.46, variante. Uno 095, autorizado táxi, vende, no ponto de espera, torre 118.60, KNH1-096. Dia 18.60, 0950, grato, dia. dia, controle Salvador. É o Papatango Kilo Kilo Lima. Papatango Kilo Kilo Lima, mantenha-se em condições visuais, 1.500 pés, direto Serra 90 Juliette Delta. Confirme o nível final até o destino. 1.500 pés até o destino. O Kilo Lima, quando possível, foi chamado para pouso. O Kilo Kilo Lima está estimando pouso aos 1100. Obrigado, 1100, chamado para pouso, reporte 20 de Salvador, o Kilo Kilo Lima. Ciente, 20 já reportará, Kilo Kilo Lima. Passing level 90 descent 60. Go 1160, descent 4003, 1016. After ETAP position, you fly Sierra Victor 366. After ETAP, fly direct to Sierra Victor 366, descent and maintain 4016. Go 1160. Na 3179, cópia. Passei. Na 3179, autorizado o Guarulhos, conforme a nota do plano, posição 10, nível aprovado 320. Saída da Euleida Motiva, primeira curva direita, pistão 10. Acione 5464, controle Salvador, 1201. Vou transponder 5464. 5464, tá. 3179, cotejou correto, sendo PG3. Tá, 3179. Voo 1095, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1 para o nível de voo 360. Sobe via 360, obrigado. Voo 160, reduce speed to 180 knots. Reduce speed to 180 knots, voo 1160. Revisão final RNAVE da 3732. Da 3732, completo final do procedimento da RNAVE, chama a torre em 118 decimal meia. Obrigado, boa. Boa. 1160, clear final RNAVE procedure, descent to 2500 feet, report range established. Clear runway 1160, report established, and go 1160, send 2500. Go 1160, reduce to approach speed. From traffic, 7 o'clock, 2 o'clock, 7 miles, maintaining 2,000 feet, is Alpha 319 with ground speed of 140 knots. Okay, with this minimum approach speed, run for track roll 160. Uno 095 autorizado para Alefa. Presente, Alefa, gol 1095.